pertence mais. Não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Oh, oh, oh. Não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Não nos pertence mais.